a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver, princesa, a musa dos meus pensamentos. Edelson Moura. Meu querido amigo Champion Lima, eu quero que dê um alô, Edelson Moura, para Champion Lima, que é fã de carteirinha do Amado Batista e canto também as músicas do Amado. Oh, que beleza! E para todos os ouvintes da Rádio Três Fronteiras AM de Campos Sales, aqui no Ceará. Muito obrigado ao Champion Lima. Nós sabemos da nossa grande audiência aí em Campos Sales. Muito obrigado a todos vocês, não é? E o povo cearense é aquela amabilidade que nós não precisamos nem falar aqui. Estivemos lá no Ceará, fizemos a nossa visita à Fortaleza e fomos muitíssimo bem recebidos. Meu colega Silvino Neves mandou me pegar no aeroporto com o nosso querido Enoque, que é o diretor da gravadora Foral, a Foral Music, né? E enfim, fomos muitíssimo bem tratados lá no Ceará pelos nossos colegas da TV Diários, da TV Diário, e também pelos nossos colegas da Verdes Mares, né? Mandar meu abraço aqui para toda a galera, toda a equipe da Verdes Mares, João Inácio, né, que também tivemos a oportunidade de bater um papão, uma conversa bem bacana mesmo. A todos vocês aí do Ceará, meu muito obrigado, vocês de Fortaleza. Cearense é supimpa mesmo, né, minha gente? Obrigado de coração para todos vocês. Vamos trazer mais uma música no programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu trago agora para você a música Estrada Velha. Amado Batista, eu venho humildemente de uma cidade do interior, contando passo por passo o chão que a sorte traçou. Trago a saudade no peito e uma dor no coração, que aos poucos virou canção. Deixe o tempo correr, deixe a vida passar. A noite, a lua, menina, vem me namorar. Deixe o tempo correr, deixe a vida passar. A noite, a lua, menina, vem me namorar. Não me queixo desta vida, apesar de viver só. A estrada é bem comprida e um amor seria pior. Pode ser que alguém me siga, mas depois queira voltar. Isso só vai complicar. Deixe o tempo correr, deixe a vida passar. A noite, a lua, menina, vem me namorar. Deixe o tempo correr, deixe a vida passar. A noite, a lua, menina, vem me namorar. Esta estrada que hoje sigo é uma continuação daquela estrada velha que me trouxe do sertão. Quando eu estiver cansado, pegarei ela pra trás. Volto pra morrer em paz. Deixe o tempo correr, deixe a vida passar. A noite, a lua, a menina vem me namorar. Deixe o tempo correr, deixe a vida passar. A noite, a lua, a menina vem me namorar. Deixe o tempo correr, deixe a vida passar. A noite, a lua, a menina vem. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista é show. Edelson Moura, mande um alô para minha mãe, Francisca Souza, que mora em Trizidela do Vale, no estado do Maranhão. Ela é sua fã, não perde um só programa. Meu nome é Adeane. Obrigado ao Maranhão, obrigado à minha querida ouvinte Francisca Souza. Eu queria falar um pouquinho sobre o estado do Maranhão. Muita gente pensa que eu não conheço a realidade desta terra, a realidade desta gente. Eu conheço o Maranhão há mais de 40 anos, quase 50 anos que eu conheço o Maranhão. Eu conheço a vida das pessoas e conheço também a história, um pedaço da história do Maranhão. Eu sempre falava em meus programas de rádio, sempre eu dizia nos meus programas de rádio: gente, precisamos mudar o quadro político do Maranhão, vai ser bom para vocês. Vamos mudar este quadro político. E parecia que ninguém ouvia o Edelson Moura. Agora que nós estamos aí à beira da prisão do ex-presidente José Sarney, envolvido em falcatruas de 50, 70 milhões de reais, a gente fica se perguntando assim: se hoje que ele está fora da política, fora, está envolvido numa falcatrua desse tamanho, imagina quando estava dentro da política. Então fica aí a nossa indignação por essa situação, esta pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha. Ah, mas será que foi mesmo? Será que está envolvido mesmo? Ora, meus queridos amigos, que magistrado, que juiz iria se pronunciar contra um ex-presidente da República se não tivesse já a certeza de fatos existenciais? Então isso é uma pergunta que nem deve ser feita. Agora, a mim, Edelson Moura, eu nunca fui enganado. Nunca fui enganado. Que a vida inteira esta gente sofrida do nosso querido estado do Maranhão foi usada apenas como massa de manobra, como eleitor, que elegia, era a família Sarney toda, era todo mundo, era pai, filho, avô, netos, bisnetos, tataranetos. Então o pessoal elegia, falou, é Sarney, saía elegendo todo mundo. Isso não pode ser assim, meus amigos. Nós não podemos perpetuar famílias, pessoas em cargos públicos. Isso tem que ser mudado, esse raciocínio do brasileiro precisa ser mudado. Nós não podemos. Edelson Moura é candidato a prefeito. Todo ano vocês vão me eleger? Chega uma hora que eu não quero mais e vocês ficam me elegendo. Daí a pouco eu não vou fazer mais nada por vocês, só vou fazer por mim. É isso que acontece na nossa política brasileira. Não perpetue ninguém em cargo público brasileiro. Você que é eleitor, não deve votar na mesma pessoa nunca. Mude, troque, escolha outro, arrisque. Não fica repetindo, meu voto vai ser de fulano de novo, meu voto vai ser de fulano de novo, meu voto vai ser de fulano de novo. Toda eleição, a mesma conversa, a mesma história. E você se lascando de trabalhar, sem saúde na sua cidade, sem educação, sem segurança, e o cara enchendo os bolsos. Cala-te boca, Edelson Moura, cala-te boca. Vamos colocar Amado Batista para cantar. Força do Amor. Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo, um fogo fumegante que me invade a alma. Eu perco até a calma se você me abraça, e quando me amassa, me tira do chão. E quando a luz se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir. Força do amor em frases e sussurros, e nesse quarto escuro rola emoção. Nossos corpos suados de tantos desejos, me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos. Me sinto teu dono, um animal feroz em busca da presa, que morde fera, ataque, agarra com firmeza. É assim que eu amo, é assim que eu amo. Eu te amo. Se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir. A força do amor em frases e sussurros, e nesse quarto escuro rola emoção. Nossos corpos suados de tantos desejos, enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos. Me sinto teu dono, feroz em busca da presa, que morde, fere, ataque, agarra com firmeza. É assim que eu amo, é assim que eu amo. Eu te amo. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Mário Quintana, um grande escritor brasileiro, certa vez escreveu algo que eu sempre gosto de lembrar. Ele diz assim: depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar. Pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. E continua Mário Quintana falando: desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. E continua Mário Quintana: também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos da vida, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Este Mário Quintana era um gênio, porque a gente leu uma mensagem dessa aqui, apesar de ter tanto tempo, tantos anos que ela foi escrita, parece os dias de hoje, onde as pessoas, elas estão vivendo uma vida amarga pelo sofrimento da nossa nação, da nossa população, mas ela se enche de esperança. O povo que vive sem amor, sem carinho, sem verdadeiros amigos, é por isso que, na verdade, a vida da nossa gente está sendo amarga. Por isso que o Mário Quintana tem razão. Vale a pena viver, mas nós precisamos, urgente, de pessoas corajosas, de pessoas de bem, de homens que possam nos ajudar verdadeiramente. Que Deus tome conta de nós, não é? Que tome conta do nosso povo, da nossa nação. É isso que eu desejo. Todo dia eu desejo isso pra gente. Um alô para Francisca Souza. Aliás, já mandei um alô para dona Francisca. É Luísa Luísio Batista. Estou errando aqui. Luísa Luísio Batista. Gostaria que você mandasse um alô no programa do Amado Batista para os meus primos, que há mais de 50 anos não vejo. São 5 primos: José, Francisco, Walter, Alaide e Maria. Os pais: Lauro Gonçalves e Rosinha Bernardo. E o meu pai é Nel Bernardo. Meu telefone para contato é 11-967-661962. 11-967-661962. Quem passa esse recado é Luiz Aloísio Batista. E vamos agora trazer mais um sucesso, mais uma música do Amado Batista, que hoje o nosso programa está assim, com muitas mensagens que eu tenho para atender. O Acidente. Alguém veio sobre mim. fiquei desesperado quando vi que era o fim. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E é nesta hora que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se tem. Confuso, acordei num hospital. A dor maior eu senti no coração. Entre soluços arrisquei a perguntar, mas já sabia pela cara das pessoas que não eram nada boas as notícias pra me dar. Num cruzamento tão normal de uma cidade, em alta velocidade, a morte veio e a levou. Tentei fugir da minha realidade, pensei na felicidade que pouco tempo durou. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. Era esta hora que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se tem. Repente, acaba toda a alegria de alguém. E é nesta hora que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se tem. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E é nesta hora. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. E o programa Amado Batista continua. Eu vou falar um pouquinho agora, meus queridos amigos, do nosso óleo de avestruz Sopremo e dos produtos Saúde com Beleza. Temos vários produtos, né, que vocês já conhecem. Recentemente lançamos o Tira Chulé, e esse Tira Chulé está fazendo um sucesso enorme, né, porque é um gel, ele hidrata os pés e também mata todas as bactérias. O Tira Chulé hoje é um dos produtos mais vendidos da Saúde com Beleza. Além do Doce Foi, que é muito bom para as dores, o sebo de carneiro perfumado e o óleo de avestruz Sopremo, que já é conhecido de todos os brasileiros. Para adquirir os nossos produtos, você deve entrar em contato com o nosso representante aí na sua cidade, ou então entrar no nosso site saudecombeleza.com.br, saudecombeleza.com.br. Um alô agora para Tony Maranhão, nosso jornalista e radialista. Alô, alô, Tony Maranhão, nosso abraço, viu? Muito obrigado. Júlio César, oi, Adelson Moura, sou de Itabatã, estamos no sul da Bahia, escuto o seu programa Amado Batista todos os dias pela Clube FM 92,1. Mande um alô para mim, sou Júlio César, e para minha irmã Yasmin, para minha mamãe Eliana, seu programa aqui é um sucesso. Obrigado, muito obrigado, Júlio César. Vamos trazer a música O Príncipe. Da primeira vez que eu te vi, olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti. Você sorriu pra mim e o meu corpo todo arrepiou. Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou. Agora sonho de um dia contigo casar e num castelo de amor com você morar. E entre flores, passarinhos e muita beleza, ser o seu príncipe apaixonado num reino encantado com você, princesa. Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome, nos seus braços ser o mais feliz dos homens. Num avião de beijos eu vou te levar pra felicidade juntos viajar. Numa viagem de amor que não vai terminar. Agora sonho de um dia contigo casar e num castelo de amor com você morar. E entre flores, passarinhos e muita beleza, ser o seu príncipe apaixonado no reino encantado com você, princesa. Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome, nos seus braços ser o mais feliz dos homens. Um avião de beijos eu vou te levar pra felicidade juntos viajar. Uma viagem de amor que não vai terminar. Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome, nos seus braços ser o mais feliz dos homens. Um avião de beijos eu vou te levar pra felicidade juntos viajar. Uma viagem de amor que não vai terminar. Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome, nos seus braços ser o mais feliz dos homens. Num avião de beijos eu vou te levar pra felicidade. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Tem certas coisas que acontecem que eu fico muitas vezes analisando, fico observando e não concordo com, primeiro, com a mídia, a imprensa, que dá assim um destaque muito especial para determinados fatos. Recentemente, uma criança de 10 anos de idade foi morta em São Paulo, dirigindo um automóvel que roubou em um condomínio de luxo naquela cidade. Agora nós estamos vendo direitos humanos, a mãe da criança querendo indenizações e etc e tal, que a culpa foi da polícia. Eu acho, meus queridos amigos, o seguinte: o que que esta criança estava fazendo de madrugada com 10 anos de idade na rua? Por que que esta mãe não estava com seu filho dentro de casa dormindo, ou se preparando para no dia seguinte de manhã ir para a escola, ir para o colégio? Que direito tem esta mãe de agora querer reivindicar do Estado, do governo, a culpa, e culpar a polícia, e culpar isso, culpar o universo, culpar eu, culpar você, da tragédia que aconteceu com o seu filho? Por que que ela não estava com seu filho em casa no período da madrugada, na capital paulista, quando a criança foi morta pela polícia, dirigindo um carro roubado e agora vem dizer que a culpa é desse, a culpa é daquele. Agora quem está lascado é o policial, né, que atirou para poder proibir, para poder coibir aquele roubo que estava sendo feito, que estava sendo realizado. Tem certas coisas que eu realmente demoro a entender, eu fico sem conseguir entender. Se essa criança estivesse em casa, sobre a guarda desta mãe, se ela estivesse tomando conta do filho dela, se ele estivesse dormindo em casa de madrugada, naturalmente que não teria acontecido o que aconteceu. Largam uma criança de 10 anos na rua, na marginalidade, no mundo do crime, e depois aparece lá o cara dos direitos humanos. Não, vamos botar quente em cima do policial, vamos lascar com a vida dele, diga que o seu filho... Aí começa aqueles depoimentos forjados, depoimentos induzidos. A criança que foi levada, que estava junto com o outro coleguinha lá que morreu, a criança fez o primeiro depoimento dizendo que o garoto atirou na polícia. E esse menino estava dentro do carro junto com o outro. O segundo depoimento, a criança confirmou que o coleguinha atirou duas vezes no policial, na polícia. Quando chega aos direitos humanos, aí a mãe, o menininho, já muda todo o depoimento. Meus queridos amigos, estão brincando com a nossa justiça, estão fazendo juízes de besta, delegado de bobo, polícia de besta. É uma brincadeira esse negócio de direitos humanos. Continua a minha pergunta no ar: quem é que paga para esta gente? De onde sai o dinheiro que sustenta esta organização? Se alguém souber, escreva, mande um WhatsApp aqui. Cadê o número do meu WhatsApp? Eu estou doido para saber quem é que paga para essa galera dos direitos humanos, que só defende marginal, só defende bandido, só está à disposição de bandido, não vai visitar a mulher de um taxista morto, de um trabalhador que foi assassinado, não paga enterro e sepultura de crianças estrupadas e tocada fogo, defende ao marginal que tocou fogo e que estuprou. Quem é que paga esta gente? Por favor, cadê o telefone do Edelson Moura aqui para vocês escreverem para mim? É 61 99, agora tem que botar um 9 na frente, oh meu Deus do céu, 61 999 66 9557, 999 66 9557. Eu quero descobrir quem é que paga para esta gente dos direitos humanos. Se somos nós, brasileiros, se esse dinheiro sai dos cofres da nação para pagar para essa galera. Vamos descobrir aqui. Se você souber, você mande um WhatsApp para o Edelson Moura. Só para saber. A gente só precisa saber o que é que nós estamos pagando. Que a gente que paga, é uma obrigação nossa saber quantos bilhões é destinado para essa gente, para esse pessoal. Não é verdade? É muito importante o povo saber quem é que paga isso, essas organizações. Eu vou agora tocar a música de madrugada. Vai para nosso ouvinte Cristiane, que é de Riachão, no Maranhão. Não perde um só programa. Eu ouço pela Rádio FM Primavera 87,9. Quero ouvir a música de madrugada com Amado Batista, oferecendo para todos os amigos de Riachão. Vamos ouvir então, de madrugada. De madrugada eu cheguei na casa dela, com saudade dos seus beijos, e ela não quis acordar. Eu fiquei bem chateado com a sua atitude, com meu jeito meio rude. Aí eu comecei a gritar. O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido, e comecei a lhe falar: você não

você. Tantas coisas que não eram verdades, e eu fiquei de cabeça quente, preocupado que você acreditasse nas mentiras que alguém lhe falou. Estou aqui pra falar com você. Você precisa ouvir a verdade. O coração de quem ama não mente. Todas as provas de amor eu lhe dou. Nosso amor vai ficar pra semente. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. O amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. Edelson Moura. Vamos agora à nossa hora do quebra-galho, né, minha gente? É o Edelson Moura quem vai cantar para vocês. Essa música também foi gravada pelo Amado, chama-se Tum Tum Saudade. Eu quero mandar para... deixa eu ver, um WhatsApp que chegou aqui para mim. Eu vou conseguir anotar seu WhatsApp, ouço você todos os dias. Em Formosa da Serra Negra, Maranhão. Eu sou Adão Pires dos Santos, mande um alô para mim. Obrigado, Adão. Felicidades para você, viu? E vamos cantar com Edelson Moura, Tum Tum de Saudade. Cabeça parece faltar parafuso. Estão me chamando de louco. É você que está me deixando confuso. Quem vê meu olhar tão distante já sabe da minha paixão. Conhece o meu pensamento e até escuta que o meu coração bate tum, tum, tum de saudade. Doido querendo você. Vem trazer esse amor, arrancar minha dor. Eu sou ave ferida. Bate tum, tum, tum de saudade. Volta correndo pra mim. Vem dizer que eu sou seu. Traz de volta o que é meu. É você minha vida. Já sabe da minha paixão. Conhece o meu pensamento e até escuta que o meu coração bate tudo.